11 horas, 10 milhas, cruzando o nível 060. Recebeu pro Anoca pela esquerda, limite com localizador, Rio Strasser, Rio Strasser, toque 9840. Sério. Rio 4071, tá autorizado o táxi via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 190, chama a torre 186 quando lá. Gente, livre táxi via Juliet Alfa até o ponto de espera da 10, lá chama a torre 186, azul 4071. Gol 3-8. Autorizado para 2.500 pés, ajuste no 05. 2.500, comida aqui mesmo, zona 398. Master Soto 9840 indicada. 0015 para 010, Master 9840. Só de redução até 180 nós. Estimativo, reduzindo para 180, presente. 180 nós, gente. Delta on the ground, 19er, go ahead and stand by to enter the apron 5, okay? Go ahead, crossing taxiway Papa and backtrack to apron 5. 398, velocidade indicada? 298. Papa, so the traffic can enter to threshold 17, okay? A esquerda, saída Puca, transição Zipar. Aciona o código 5530, controle 19.8. Autorizado Natal, nível 390, uniforme Zulu 10, decola, são no zero, Puca Zipar, curva esquerda. 5530 é o transponder e o controle 11980. Correto, chama para puxa acionar. Para o táxi 6390 da Neco Brasil, POB 92-1351, Aracaju. Estou autorizado até 2.500, 1.015 altímetro. Gente, voo 040, gol 398. Five, when pocket, clear to lead the frequency, ok. Marcel Charlie, confins no 340. Setup 9840 com a mínima que emprega na final. 27 para Confins, 340, aguarde cópia. Aguardar. That's affirmative. When parked, leave the frequency. Ajuste 1015, direita para o 060, limite a radial 300. Radial 300 e... direita 060 de proa, descendo para 3000, Master 9840. Chegou o quilo, curva direita, proa 115, desça para 2000 pés, ajuste 1015, forma estabilizada. 115, descendo para 2000, 1015. Permotivo. Oi, Salvador, boa noite. Avianca Brasil 6310, ponto de espera da 10. Avianca Lima tem a 10, guardando decolagem assim que autorizar. A Lima tem na 10, 6310. Sou 3455, autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, chama a torre 186 quando pronto. Ponto de espera 186, 3455, mano. Curva à direita na prova 90, aguarde o vetor final para o ILS, desce 2000 pés, altímetro 1015. 1015, descendo para 2000, à direita na prova 90, aguardando o vetor para a interceptação. Máscara 98400. Ativo, iniciei a edição para aproximação, por gentileza. Salvador 5604 com a Charlie, cruza 200 para 150. Sente no 604, ação de identificação, permanece sob vigilância, via chegada Mari, ajuste no 015, desce ao 40. Desce para o 40, gol 1604, desce via Mari. Salvador, boa noite, azul 4071, decolou na sua escuta. Controle Salvador, boa noite, azul 4071. 4071, contato radar decolagem, vigilância. 4071. Contato radar decolagem, vigilância, azul 4071. Master Top 9840, direita proa 120, informe estabilizado. Direita 120, chamada estabilizada, 9840, Master Top. No 398, torre 186. 186, 3 avanços. Confins no nível 340, Aperusque 58. Decola a curva direita, saída é agora e transição Gonza. Aciona 5527, controle 19.8. Nível 340 está aprovado para Confins via Aperusque 58. Decola a primeira curva direita, perfil Gole Gonza. 5527 no transponder e 19.8 o controle 6727. Chama para o puxa acionar. Chamará, obrigado, senhor. Foi ótimo, Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, reporte no externo. No externo, solicita a modificação, a base pela direita da 17. Atualizado da presente, encurtando base pela direita, reporte final. Da presente, a base pela direita, encurtando na medida do possível. Gol 398, o check trem, o vento é 140 graus com meia dúzia, tá livre o pouso na 10. Livre o pouso, gol 398, baixou e travou. Avianca 6310, decolou aos 24, chame controle 198, bom voo e boa noite. 198, obrigado, boa noite. 6310, Avianca Brasil. O Eco Alfa Oscar decolou aos 25, vai acender até 1000 pés no corredor Axé, tem liberação do controle, tem um bom voo e até a volta. Positivo, 1000 pés, corredor Axé, liberação do controle, 19.8, Eco Alfa Oscar. Quatro radar da decolagem, suba para nível 350, saída Pucca, transição Aracaju. Pucca, Aracaju, ascensão 350, Avianca Brasil 6310. Estou ali para Papa Romeu Eco Alfa Oscar. Papa Romeu Eco Alfa Oscar. Mantém-se em condições de visuais, corredor Axé, no meu país, reporte fora da barra. Ah, positivo. Se você autorizar, eu quero afastar aqui na radial 210. Possibilidade? Negativo, Eco Alfa Oscar. Positivo. Então veja a radial 230. Master 9840 estabilizado, no localizador. Autorizado interceptar 210, Eco Alfa Oscar. Autorizado, radial 210, afirmativo? Firmo. Somente mantenho no meu pé, é qual Fosca? Positivo, mantendo meu pé, está acertando radial 210, é qual Fosca? O Master 9840, interceptou do localizador, pode iniciar o passador. Autorizado, o procedimento LS X-Way sem o glide, Master Top 9840, aguarde para transferência de comunicações. Guarão, procedimento 9840, autorizado de iniciar. Controle Salvador, Avianca Brasil 6310, solicita a proa de Aracaju, se possível. Mantém o perfil da saída, Avianca 6310. Perfil da saída, 6310. Pronto. Autorizado para Fortaleza 370, nível na Pesuru 19. Decola curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Aciona 5534 e controle 19.8. 37, Pesuru 19, curva. Alfa esquerda, Momo Frog 553498. Correto, chame para o puxa sonar. Chama. Livrou o gol 1398. 398, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 1398. Top 9840, complete final do procedimento e LSXOI sem glide, chame torre, ano noite, décimo meia. Completar o procedimento sem glide, chamará 18.6, mas é top 9840. Do 4071, chame centro Recife, ano 28, décimo 8, alterna ano 33, décimo 25. 288-3325, azul 4071. Decolou aos 28, chame controle 1980. Chama o voo, uma boa noite. 198, boa. Andamento na posição, no push também após a passagem da nave da Santa. Chamada para o táxi 6727, vai. 455, contato radar na decolagem, suba para nível 360, perfil da saída Gola e transição Gonza. 35, altar na Fortaleza. O táxi à direita, até o ponto de espera da 10, chama a torre 1862, quando lá. Ao ponto de espera 1862, obrigado, boa noite, 3662. Curso do localizador, autorizado o final do procedimento de LSXOI sem um glide. 304, pode efetuar a RNAV para a pista 10. Após ETAP, está autorizado a RNAV, desce para 2500 pés na proa do Serra Vito 366, reposte na final da RNAV, gol no 604, altímetro no 095. Piro ativo após ETAP, proa do Serra Vito 366, autorizado a RNAV, gol no 604. 10, o vento é 1,40 graus com 5 nós, cabeceira deslocada é 90 metros. Sente do deslocamento, Master Top 9840. Chame 18.6. Torre da 3662, ponto de espera, boa noite. 3662, muito boa noite. Após o DC-10 na curva, tá ali e mantém a cabeceira 10. Esse posto DC-10 ali mantém o 0, tá 3662. Tá ok. Número 13 no 0, chame centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Oxanama 3110. Paciente Avianca, Brasil 6310, vai chamar centro Recife 2685, secundário 2545. Avianca, Brasil 6310. Uma boa noite, 6310, carregue com carinho nossa amiga Ilka. Não entendi, amigo. Ah, boa noite. Boa noite. Ingressando agora não no 0, tá 3662. Top 9840, seu solo aos 3-2, livre na próxima direita, e chama o solo 2-1 no espaço 9, tenha uma boa noite. Livrando próxima direita, trocando 1-2-1-9, mais 9840. Salvador, Master Top 9840, livrando à direita. Gente, Master Top, táxi livre Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, Master 9840. O vento de 1,40 graus com 5 nós. Colagem autorizada, pistão 0, tá 3662. Barra. Mantendo o pé. Autorizado. Autorizado. Recife, agora 1288. Recife 288, tá 3455, boa. Tan 3662, decolou 33, chama o controle 1980, tem um bom voo e uma boa noite. 1980, boa noite, Tan 3662. Controle, o TAN 3662, boa noite, decolado, Puka. Boa noite, contato, radar, suba 390. 390, o TAN 3662, com referências visuais, pode voar de par? No táxi até o ponto de espera da 10 à direita, chame pronto para decolagem 2186. Taxi autorizado até a ponte de espera da 10, quando pronto, chama a torre 186. Tá na sua escuta, obrigado, senhor, boa noite. Estabilizado, 1-0. Torre 18-6. 18-6, boa noite, 604. Boa noite. Ele teria uma definição para o TAN 3662? Torre Salvador, boa noite. Web 6727. Ponto de espera da 1-0, estamos deslocada, já visto a nave lateral. Sem condição de decolagem sem parada? Sem condições, 6727. 6727, a linha decola sem parada, o vento de 1,40 graus com 5 nós. A linha decola sem parada, 6727. Obrigado, senhor. NH 1016 agora, aqui 1-0 no meio. 1604, estabilizado final, 1-0 embaixo da lado. 1604, mantém a aproximação, aguarde pista livre, o WebJet tomando a posição para a decolagem. 1604, aguardando a posição de voo. 6727, informa o QNH no 6, 1-0 no 6, ok? 1-0 no 6, ajustado. Passando a barra aqui, eu consegui para até Itaparica ali. Depois regressar pela barra, não tem mil pés. Pode, pertinho, né? Que avião é mole. Cheque o trem, vento de 130 graus com 5 nós, tá livre posto na 10. Autorizado, 604. Um AB6727 decolou aos 37, chama o controle em 198. Bom voo, boa noite. Muito obrigado, uma boa noite e um bom trabalho, senhor. No 604, informa o Kenegão no 0 no 6 e cabeceira deslocada de 90 metros. O 604, gente. Controle, boa noite. Web 76727, transfere. 6727, contato radar Subal 340. 340, gente, 6727. Dois Recife agora, 2685. Recife 2685, tá 3662. Solo aos 40, livrando, chame o solo 219, tenha uma boa noite. Livrando, chamamos 219 no 604, obrigado. Web 6727, Recife agora, 1288. Obrigado, senhor. Boa noite. 288. Boa noite. 604, táxi livre Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, chamará antes da Juliette. Vou no 604. Táxi Ultra 3858, 81, 2 e confirmando 4 horas, alternando Teresina. Livre o táxi à direita até o ponto de espera da 10, chama a torre 186 lá. Direita, 186, obrigado. Boa noite. 4 já está autorizado, direto aí, última esquerda, portão 2. Ciente, última esquerda para o portão 2, 1604. Oi, boa noite, Altan 3858, ponto de espera da 10. 3858, boa noite, livre a linha decolada 10, o vento é 130 graus com 5 nós. A linha decolada 10, então 3858. Quer negar no zero no meio, ok? Quanto Altan 3858, quer negar no zero no meio agora. Ok, obrigado, no 063858. Prando, o Papai Romeu é composta para regresso. Confirme. Composta para regresso. Sente, prossegue pelo corredor Axé. Aguarde A 3858 decolou às 4h30, controle 1980, bom voo, boa noite. 1980, boa noite. Controle Salvador, boa noite, é o 3858, decolou na escura. Aí demônio da 3858, sobe ao 370, vigilante. Momo, a sessão 370, quando possível, frote. Da solicitação, aguardo a coordenação com o centro. Muitíssimo obrigado.